morde, apaixona coração. Lembra das noites deitado em meus lençóis, lá fora a lua e aqui dentro éramos nós, vendo o sol nascer, nós dois fazendo amor, eu, você e um cobertor, os nossos corpos se abraçando, transpirando de prazer, agora chora você, e ainda fico te lembrando, as lembranças vêm me ver, fecho os olhos e só penso em você. Lençóis, lá fora a lua e aqui dentro éramos nós, vendo o sol nascer, nós dois fazendo amor, eu, você e um cobertor, os nossos corpos se abraçando, transpirando de prazer, agora choro sem você, e ainda fico te lembrando, as lembranças vêm me ver, fecho os olhos e só penso em você. Nossos corpos se abraçando, transpirando de prazer, agora choro com você, ainda fico te lembrando, as lembranças vêm me ver, fecho os olhos e